Não, e parecia o Neilson no cast dos filmes. Escolhe um E... filme. Ah, eu vou escolher Star Wars. Tá, por que que o filme é bom? É É porque ele é porque é bom. bom. Por que Cara. que tu escolheu esse filme? É porque era o único dos anos 80. Nossa, cara. Era legal o Robert Spider. Calma, peraí. Por que que você gostou? Falava até devagarzinho, né? Aí ele tentava falar, não, peraí, eu vou te ajudar. Ah, O filme é assim, o filme é eu assim. assisti a última vez em 99. Puta que pariu! Tá louco, cara. Caralho. Gente, Isso vamos acontece. começar o cast, que são 20 para as Já 9. começou, tamo nos off. Mas eu não tô gravando. Sempre começa no off, Nem né? eu, cara. Você está ouvindo MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Zupão. Fala aí, galera, beleza? Bora relembrar os joguinhos de infância aí bacana com a galera. Olha aí, vamos lá então, vamos lá. E agora ela, Baianeta! E aí, galera, beleza? Me enrolei aqui um pouquinho, mas tô de boa na lagoa. Tudo certo aí? Esqueceu de tirar do mudo, né? Rolou uma dúvida. Tremeu aqui. Rolou uma dúvida de identidade, eu acho. Ai, sucesso, hein? O cast de hoje vai estar da hora. Olha aí. E hoje, um convidado vindo diretamente lá do Peixeira Cast, ele, Vitor Urubatã. Boa noite, galera. Eu tive que fazer que nem Assassin's Creed, cara. Acessar minha memória genética pra poder lembrar disso, cara. Que isso faz muito tempo, velho. Olha aí. Caraca, olha, memória nossa, genética. Olha. Foi triste, cara. O pessoal tá ficando culto mesmo, hein, Tiblo? É, pois é. Viu só? O cara tomou CPH4 aí, né? Ficou igual a Lúcia, né? Igual a Lúcia. E agora ele, K2 Spider! Salve, galera! Caro ouvinte, não deixe que nada te desanime, pois até um pé na bunda te empurra pra frente. Porra, essa é muito boa. Puta merda, cara, essa é a mesma coisa aquela que pra baixo todo santo ajuda. É, cara, ela é fera, cara. Ok. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí, de acordo com as postagens, as artes e tudo, enfim... Hoje nós vamos voltar às primeiras experiências com os games, né? A segunda parte, já que a primeira foi lá no nosso longínquo episódio demo, né? No segundo episódio aí do MachineCast. É um quadro onde o pessoal da equipe, né? Comenta sobre os seus primeiros jogos, games e... Os seus primeiros games, seus primeiros consoles e arcades ou fliperamas, né? Bom, então, pra quem acha que a gente vai repetir o tema falando novamente de experiências dos games, primeiros games, não. É só quem não estava na equipe na época. Olha só, o Spider não estava, o Zupão não estava, a Tiziana não estava, só eu estava, mas é, eu não vou repetir tudo, né? A não ser que vocês querem. Vocês querem que eu repita? Não. Tá, obrigado. Tá bom, então. Não. Tá, então vou deixar assim, então, tá? Então tá bom, mas então. Se vocês me perguntam, mas Team Blue, não é só o pessoal da equipe? Por que que o Vitor Urubatan aqui? Pois é, gente, pra quem não sabe, o Vitor também faz parte, não diretamente do MachineCast, mas ele faz parte do PeixeiraCast, que também está ligado aí com o MachineCast, distribuidor de conteúdo, certo? Então vai ser um cast muito legal, mas então agora vamos aos nossos recadinhos. Pra quem... Viaja aí pelo Facebook e quiser curtir a nossa página lá no Facebook, é só acessar www.facebook.com/MachineCast. E quem quiser entrar no nosso grupo do MachineCast, onde nós damos spoilers para os seguidores lá do MachineCast, é facebook.com/groups/machines. Lá a gente sempre larga lá antecipadamente qual vai ser o cast da semana. Quem tem Twitter e quiser seguir o MachineCast no Twitter é Machine_Cast, o nosso perfil lá no Twitter. E no Alvanista, alvanista.com/MachineCast, ok? E então, o Spider, tem um recadinho aí também? Claro, temos aqui o nosso recado de sempre, que é a recomendação. Pedimos você que, por favor, gosta do MachineCast. ouviu um episódio que lhe apeteceu, que lhe agradou, que lhe soou bem aos ouvidos, ou que você rolou de rir aí em algum lugar, e quero crer eu que não provocou nenhum acidente, indique esse episódio para um amigo teu. Faça aquele, né, faça aquela oferta, compartilhe esta experiência com outro amigo teu, que a gente agradece bastante. Mas, Spider, e se o cara fizer que nem os funkeiros fazem no ônibus, assim, ouvir em áudio aberto, assim, na... Ah, cara, se eles fizerem igual isso, eu vou ser o primeiro a dar na cara deles mesmo, sabe? Eu acho que é isso. Isso não se faz, cara. Isso não é... Não é MachineCast, entendeu? É verdade, cara. Que puta que a raiva que dá quando alguém ouve uma música alta no metrô, ônibus, qualquer lugar, sem fone, cara. Só usando o alto-falante do celular. É, eu puta acho que o pariu, o perigo maior é o motorista começar a se mijar de rir e bater num poste. Mas enfim, dados os recadinhos, chegou a hora então de finalmente a gente começar o cast, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e vamos começar agora a nossa rodada aqui. E vamos começar primeiro as damas, né? Vamos começar com as meninas primeiro, né? Certo, Zupão? Pode começar. Cara, achei que você ia começar, pô. As meninas aí, falei, bom, o cara vai puxar, né? Vai puxar o tema, vai puxar os jogos dele, a gente comenta aqui. Achei que fosse contigo, cara. Você calma aí, vai puxar uma, vai puxar... Calma aí, cara, não puxa essas coisas, não. Fica deixa tranquilo. Guardado, ninguém prestou atenção que a Tiziana disse, né? Repete, Tiziana. Essa eu vi vindo de ré. Veio lá do Rio Grande do Sul. Eu comecei a respirar, e aí eu prendi a respiração na hora. Eu pensei que ele fosse falar Spider, mas aí depois eu falei assim, não, ele vai falar Zupão. Até porque o Neilson não tá aqui, porque se tivesse o Neilson, certeza que era ele. Veio de ré lá de Gravataí essa daí. Eita, ele sabe até onde eu moro, desgraçado, olha só. Mas enfim, Zupão. A gente sabe aqui que tu mandaste um áudio pra gente. Foi um daqueles contemplados, né? Na verdade, eu tive que pedir por favor pra mandar, mas enfim. Mas passamos um áudio teu lá no nosso primeiro episódio, tu contando um pouco sobre as tuas experiências. Mas hoje tu vai ter a oportunidade de falar com muito mais detalhe. Bacana. Então, à vontade, eu quero saber de ti qual foi o primeiro game que tu jogaste na tua vida. Cara, o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, e eu tenho essa memória gravada na minha cabeça, assim, cara, se eu fechar os olhos, eu lembro desse dia, do que tava acontecendo na hora ali, foi o jogo Asteroid do Atari, cara. Porra, o jogo mais difícil do universo, velho. Nossa, eu tive um déjà vu aqui agora, o Zupão falando essas Asteroid, palavras. Cara. Não tinha muito propósito o game, você era um triangulinho, uma navezinha pequenininha, que ficava atirando em pedrinhas que vinham pra cima de você. Tinha uma pedra grande, você atirava, ela dividia em duas e vinha mais rápido pra cima de você, ficava mais difícil. Você dava uma navegada básica na tela, né? Sua navezinha andava um pouquinho. Só, não tinha mais nada. Era uma cor só, chapada na tela, assim. Mas eu me lembro, cara, eu tinha 4 para 5 anos, isso foi ali em 86, 87 mais ou menos. O meu tio, veio pra casa dos meus pais, né, trouxe o videogame e a gente ficou, eu não lembro se um, tipo um final de semana, uma sexta, um sábado à noite jogando, assim. Minha mãe e meu pai jogavam também nessa época, assim, não tanto, mas participava da bagunça, né. Ô, e Tupão, Oi, falei. Deixa eu interromper você um pouquinho. Aliás, vocês todos, dá uma olhada ali no Telegram rapidinho, pra quem tá com acesso aí. Pra ver o que eu acabei de enviar. Pra se ferrar, velho, que você tem essa porra. Caraca, velho. Que fila da mãe, velho. Miserável. Tá aqui, Zupão. Olha ali, cara. Tá na minha mão. Olha, cara, Zupão, chega... vai lá buscar na mão dele. Olha, chega... Os ninjas cortadores de cebola acabaram de dar uma passada rápida por aqui, velho. Olha isso, cara. Nossa. Enfim, desculpa cortar aí, cara. Não, mas valeu. Ele mereceu essa cortada. Esse foi um ataque de oportunidade nível Goku, cara. Eu não cara. Sei, cara, mas eu acho que isso é fake. Eu acho que tu vai ter que... Tá vai bom, ter que, você vai, quer que eu vai faça Vai ter que quê? Abrir o webcam pra nós ver se é realmente. Tá bom. Pega, pega um papelzinho, escreve Machine Cast. Ah, mas eu tô sem... Tô sem... Ah, viu só? Viu só? Pera aí, vou fazer diferente. Pega um papelzinho, escreve Machine Cast 999,87, tira uma foto e manda pra gente. Pô, vocês não estão acreditando em mim, estão sacanagem. Eu acredito não, em eu você. Eu também acredito. Quem não acredita é o Blue, que é o isqueirinho, né, Rê? Ele tem que esperar. Não tem o um conspirador cast separatista. Ele... É, não tem é, um cast que ele não solte uma... Sabe, jogue um querosene na galera e acenda fogo. Querosene? Mas você sabe fósforo. Que tem uma forma bem fácil de provar isso aí? Ó, eu vou fazer melhor. Você vai ligar o videogame? Não, eu vou tirar uma foto aqui. Vixe. E vou mandar pra vocês. Vocês vão ver. Se sem nudes, mandando. Sem nudes. É, só não me tira uma foto pelada, pelo amor de Deus. Sem nudes. Não recebi isso. Eu ia encaminhar. Que agora vocês vão entender. Eu ia encaminhar pro Eduardo. Você manda só pro Blue, que ele gosta. Vocês vão entender aí, ó. Olha aí a foto aí e diz o que vocês acham agora. Olha aí. Olha é, tá aí, okay, cara. Valeu. Aqui, cara. Aqui. Olha aí. Olha, a única coisa que eu tenho certeza vendo essa foto aí é que tu tem que comprar um celular bom, cara. Porque puta que pariu, cara. Viaja, cara, viaja pra tudo qualquer canto do mundo e o cara me compra uma porcaria de um smartphone que não tira nenhuma foto decente. Ah, mas eu tirei correndo aqui, eu não quero atrasar o cast. Como é que tu consegue correr parado na cadeira? Você para também de querer. Isqueirinho, sabe, cacete. Para de ser xarope. Nossa, vai isqueirinho. Você parece, véio. Sei lá o que. Isqueirinho, brother. Zupão, continua aí. Desculpa então, cortar, lá. Mas é que o momento foi oportuno. Foi oportuno. Bom, voltando aqui. Então, foi ali em 86, 87... meu tio veio pra casa dos meus pais, trouxe o videogame, a gente ficava jogando de noite, e eu me lembro, assim, de noite já, tá só eu e meu tio na sala, a gente jogando e revezando o controle um pro outro, porque morria muito, né, então passava o controle pro outro, jogava um pouquinho, passava pro outro, jogava um pouquinho. Olha só. E isso durar algumas horas, assim, cara, e é uma lembrança muito bacana que eu tenho na minha mente, assim, cara, eu tinha uns 4, 5 anos aí. Então esse foi o primeiro jogo que eu joguei, Asteroid do Atari. Olha aí, olha aí, baita jogo. Você zerou, Zupão? Zerei, eu não durava nem 5 segundos, cara. Eu aposto com você que o Neilson zerou. Ele deve ter zerado, deve ter. Porra, de costas ele zerou ainda, de costas pra televisão. Neilson... Deve estar no currículo gamer dele. Não, isso aí, não, sim, Neilson não gostava de Atari, pra quem bom, ninguém assistiu, né, então sabe. Eu tenho uma piada disso aqui prontinha. Olha aí. A Tice falou zero de costas. E o Zupão falou, tá no currículo gamer? Tá no currículo gamer, então. Ele zerou de costas. Que merda, mano. Se ele tivesse aqui, ele ia falar, seu rabo. É. Seu rabo que eu ia falar isso aí. Mas, ó, eu joguei Asteroids, cara. Bom, até eu comprovei aí com a fita. E joguei, eu gostava, também. Gostava de jogar esse jogo aí, joguei cara. Joguei no CCE. Mesmo. No Super CCE. Game, né, Blue? CCE, Super sei Game. Lá como é o nome do videogame. Era o Super Game. Era da CCE. Eu chamava de CCE. É, Super Game, é o mesmo que eu tenho chamava aqui. Chamava de CCE essa porra aí. É o CCE, é o mesmo que eu tenho. Mas, aqui. enfim. Jogo simples e divertido, né? Sim, cara. Era o que a gente tinha na época, né, cara? E era bacana, era legal. Era bacana. Era gostosinho. Muito bom esse jogo, Zupão. Parabéns. É isso aí. Dito aí o jogo do Zupão... Vitor, eu quero que tu me diga, Vitor, lembra qual foi o primeiro game que tu jogaste na tua vida? que eu joguei, cara, eu tive que puxar pela memória, tive que fazer uma meditação aqui pra poder... É, eu acho que a única vagas, coisa, né, que tu poderia utilizar é a memória, né, cara? Tu não ia procurar no Orkut, tem como, cara, né, álbum de fotografia. Naquela época não tinha nada disso, é, né, pois cara? Pois é. Pois bem, eu lembro que eu vivi um bom tempo com a minha mãe em outra cidade, em Taubaté, né? E, tipo, eu via muito pouco, mas muito pouco meu pai. E teve uma época que ele vinha buscar eu e meu irmão pra levar pra São José, que era onde ele morava, né? E sempre que ele descia, a gente descia, vinha de ônibus, né? E um dia, né, um fatídico dia, a gente parou numa locadora, né, de videogame. Cara, puta, o primeiro jogo que eu sentei e joguei, que eu me lembro, que eu tive que meditar aqui pra poder chegar e lembrar disso, foi o Tartaruga Ninja do Super NES, cara. Um ou dois? Cara, então, eu não lembro. Eu lembro só da... Não, minto. Turtles in Time, né? Eu acho que é o Turtles in Time, porque primeiro era o Beat'em Up. Eu não sei se tem mais algum do Super NES, eu acho que era só esse. E eu lembro até hoje, cara, que o jogo começava... Meu pai colocou eu e meu irmão, né? Dois molequinhos sentadinhos assim na frente da TV gigante, né, de aquelas de tubo, coisa de locadora, e tipo, cara, eu lembro que tinha voz no jogo, porque eu já tinha visto outros jogos, só que não tinha voz, só tinha barulhinho, sabe, que era do Atari e tal, ou aquele Odyssey, e tipo, não tinha nada a não ser barulhinhos, e nesse jogo tinha eles gritando, Kawabanga, tá ligado? Kawabanga! Começava a fazer... Pegava pizza, né? É. Cara, é animal, cara, os bichinhos faziam barulho, gritava e não sei o que. E, cara, começava a fase, tá, também. Só deixa eu recapitular aqui. O primeiro jogo que tu jogaste foi no Super NES. No Super Nintendo, cara. Nossa, no Super senhora, Nintendo. Meu Deus. Quantos anos você tinha, mais ou menos, lembra? Meu Deus do céu. Cara, foi bem tarde, né? Cara. Foi, porque assim, eu nasci em 87, cara. Nossa, então... senhora, leite com pera. Foi, cara. Leite com pera. Depende, cara. Tua depende. Mãe deixou tu gravar o podcast? Não, deixou, cara. O Blue tem que agilizar a autorização antes dela. Das 10, né? Porque 10 horas ele tem que dormir. Cara, eu não achei que eu era tão novo, cara. Eu me sinto muito mais velho do que a idade que eu tenho, cara. Não, mas então... a maneira que tu age não muda a tua certidão de nascimento, velho. Não adianta, entendeu? Bom, enfim, cara. Esse jogo o primeiro... é muito bom, viu, Vitor? Eu tô cara... vendo aqui umas fotos e eu já joguei ele também. Muito bom. Eu vou dizer pra vocês que esse jogo do Super NES, eu fiquei... foi o que me fez ter, tipo, praticamente a paixão por videogames, cara. Porque, aí lógico que futuramente eventos que aconteceram na minha vida futura ajudaram a isso, mas, sei lá, se talvez eu tivesse visto ou jogado o Asteroid, eu talvez não tivesse tanto interesse ou tanta vontade de conhecer mais, jogar mais, e ser eu não considero um gamer, mas eu adoro videogame, cara. Eu adoro, acho uma parada muito foda, sabe? Então, esse jogo, cara, ele era... muito foda, era tudo colorido. Tipo, eu nunca tinha visto isso, cara. E controlar, caralho, velho, era muito foda aquilo, cara. E as músicas também são muito legais, né? Não, eram fantásticas. Eu não passei da primeira fase. Mas assim, tipo, putz, cara, eu adorava. E tipo, eu e meu irmão jogando, nossa, cara, aquilo ali foi um momento que marcou a minha infância, sabe? Ter ido pra lá e jogado isso. Depois, futuramente, aconteceram outras coisas que também mancaram, né? Mas, cara, esse dia foi muito, muito foda. Esse cara. Jogo é aquele que é o port do arcade, né? Exato, isso, é esse mesmo. Sim. Porque o arcade, ele era, tipo, tinha umas fases bem diferentes, assim. Sim, sim. O gráfico era melhor, nossa. O som era infinitamente melhor também. E dava pra jogar quatro... Pra dava pra jogar quatro pessoas ao mesmo tempo. Super NES só podia duas, só duas tartarugas. E, cara, esse jogo realmente marcou minha infância e me fez, tipo, ser apaixonado por beat'em up. Até hoje, se tiver a oportunidade de jogar um beat'em up ou se sai um jogo novo de beat'em up, eu quero jogar, eu quero, sabe, conhecer e tal. Porque eu acho muito foda, cara. É foda aí mesmo, puxou foda uma mesmo. Coisa com a outra. Olha aí. Você não lembra quantos anos você tinha na época que você jogou ele? Quase 6 anos. Cara, eu devia ter uns 6 anos, uns, no máximo uns 7 anos, cara, porque é tão vago na minha cabeça isso, eu ter ido lá. Eu lembro que eu fui e tinha um monte de gente, muito barulho, né, dos outros videogames e tal. Aí meu pai comprou uma hora lá pra eu e meu irmão jogar. E puta, cara, muito foda, cara. Isso aí marcou praticamente a minha infância mesmo. Momento mágico. Foi, cara, foi. Porque até hoje eu lembro disso. Tipo, como se fosse ontem, sabe? Só não lembrava se era o primeiro mesmo que aconteceu. Olha aí. Que também é um puta de um clássico. É, começar por esse jogo aí. Tá no top 5 aí do Super Nintendo, cara. Pois é, cara. Ele é excelente mesmo, cara. Tá no meu top 10. Fácil. Olha aí. Jogos que eu mais gosto, assim. Tá no meu top de eu querer jogar. Vitor, pra você entender o quanto eu gosto de jogo, eu tenho as músicas dele no meu celular. Achei que tu ia puxar a fita e bater outra fotografia aí. Eu também pensei que você ia fazer isso. Não, mas eu tenho as músicas dele no meu celular, de tão massa que eu acho. Mano, é muito foda, cara, esse joguinho. E o jogo, e outra, tinha uma coisa massa aí desse jogo também, uma curiosidade, que era o primeiro jogo. Tinha uma curiosidade que era assim, o jogo do arcade, o primeiro, ele era muito divertido, diferente e tudo mais. Quando esse saiu no Super Nintendo, era assim, caraca, é igual o jogo do arcade, só que melhor, sabe como? É. Tipo, a gente finalmente pode jogar um jogo da Tartarugas decente, com uma jogabilidade massa, com vozes, com música. É porque antes tinha do Nintendinho, né, que eu acho que saiu em 87. Só que o Nintendinho tinha uma jogabilidade bem ruimzinha, se você for comparar com o do Super NES, né, cara? Ele era divertido. Ele tinha muito valor. Eu joguei bastante, né? Também joguei, mas depois eu ganhei. Mas não era igual ao Flipper, entendeu? Esse não, esse já era igual ao Flipper, assim. Então, sim, com certeza. Fazia toda a diferença. Ok. Então, parabéns, Vitor, aí pelo game e vamos para o próximo. E agora quem vai falar do seu primeiro game aí é a nossa querida Baianeta. Então, fala, Baianeta. Então, eu fiquei aqui, né, vasculhando a memória. E aí eu acho que o primeiro game que eu joguei era assim, porque o videogame que tinha em casa era o Nintendinho que meu irmão trouxe dos Estados Unidos. E aí ele jogou até ele enjoar. E aí eu herdei, né? E foi esse... tinha uma fita que tinha dois jogos na mesma fita. Eu me lembro claramente, assim, da fita. E um jogo era o Super Mario Bros. E o outro era o Duck Hunt. Olha só. Puta, Duck Hunt. Tinha os dois. E eu não me lembro qual dos dois eu joguei primeiro. Eu acho que foi o Duck Hunt, porque tinha uma pistolinha. A pistolinha era a Mara, né, Rê? Ficar apontando a pistolinha pra televisão, loucona. Me sentindo cowgirl, né? Loucona, matando um monte de pato. Olha só. Aí eu até mandei uma foto pra vocês da fita. Sim. Não é minha essa foto. Olha tá? só. Não é minha. Ah, não, entendi. Não, entendi. É só. Eu queria ter esse jogo e um dia eu vou ter. Mas assim, eu joguei os dois jogos da fita. E era muito da hora. Mas aquela pistola da Nintendo, pra mim, revolucionou toda a minha vida. Olha era só, realmente, era muito legal. E Tiziana, tu. Tu manjava dos esquemas de mirar pra lâmpada a pistola, né? O infravermelho, né? Leitor de infravermelho. Que putz, mané, cara. De lâmpada, velho. Eu mirava na tela e saía atirando loucamente, mano. Louca. Atirava até no cachorro. Atirava até no cachorro. Ô, Blue, você esqueceu como é que eu sou com shooter, né? Eu atirava no teto. E lá ia. Entendeu? Meu Deus. Eu sei que eu matei vários patinhos. No jogo. Ah, cara, esse bug aí de atirar pra lâmpada ou pelo negócio da TV lá, cara. Cara, eu fui saber só depois de Macaco Velho, cara. Isso aí eu não também. Sabia, cara. Também, na época eu não sabia. Eu fui saber ano passado, acho. Então, cara. Na época ninguém sabia, não. Se cara, fizesse, isso... era na cagada isso aí. Mas se fizesse, eu pergunto pra vocês, qual era a graça? Não, e sim, cara, mas é o Game Shark da vida real, essa porra, tá ligado? Isso era bizarro, cara. Tipo, nem existia Game Shark e você tinha um físico, sabe? Puta, sim. Bizarro, cara. Esse jogo era bem legal, esse cara. Esse jogo era bom, me rendeu várias horas de suadeira, né? Porque Você ficava, você suava, a Nintendo sempre coloca você pra se mexer. Não sei que porra que ela tem com videogame, que ela quer que nego se mexa pra jogar. Entendeu? Verdade. E aí você tinha que levantar rápido a pistola e não sei o que, não sei mais o que lá, e eu ficava lá loucona. Saía pingando, velho. Então, deixa eu faz muito tempo que eu joguei esse joguinho, cara. Eu joguei muito também. Mas você tinha que recarregar a pistola, não tinha? Não. É, quando acabava as você balas... Você não tinha que tirar pra fora da tela? Tirava isso, tirava pra fora da tela, apertava e recarregava. Ah, eu lembro que no jogo. As balas... No jogo, isso. Olha aí, tinha reload, né? Não, tinha reload, eu acho, cara, porque eu lembro de ficar tirando pra fora, assim, sabe? Assim, acabava as balas, tu mirava fora da TV e recarregava. É, então. Nossa, esse aí eu não joguei, não. Eu não tive Nintendinho, não joguei não. Eu joguei o Safari Hunt do Master System, que devia ser o concorrente dele na época aí, né? Ah, eu lembro, tu falou do Master System, eu lembro dos comerciais que passava na TV televisão, do Master System, do 3D, daqueles foguetinhos saindo pra fora da TV. Nossa, é verdade. É do Jackson, né? Ah, cara, quando fui jogar a primeira vez, agora vai sair os foguetes pra fora da tela. Eu bem crente, né? Ah, puta que pariu. Criança palha. É foda, né? Criança é muito inocente. É. O que o pessoal fazia com as pistolas do Master era colocar, tipo, se você tivesse duas pistolas, colocava o sensor no corpo e saía pela casa se matando, né? Tipo, prendia a pistola na cintura, como na bermuda, assim, e daí, né? Como... prendia o sensor no peito, assim, tal, e saía se matando, sabe? Um atirando no outro, assim. É, outra coisa que o pessoal fazia com a pistolinha do Master é sequestro, né, cara? Lembra? Caraca, velho. É verdade, tinha dessas. Eu lembro vagamente disso, cara. Tinha, cara. Que bizarro, cara. Brasil, né, cara? O Brasil é isso que eu ia falar, país cara. Criativo, né, cara? Aqui é foda, velho. E agora, recentemente, o cara fez uma pistola de verdade... baseada na pistola da Nintendo, vocês viram essa? Eu vi, velho, eu vi, fiquei com vontade de ter. Link no post aí, ó. Só que aí eu ia atirar de verdade e ia dar merda. Que nada, é só escolher um alvo que não vale a pena, que tá tranquilo. Não, melhor não. Tenho passado muito tempo com a Tiziana, melhor não. Eu acho assim, pra mim, o Vitor falou aí, né, do... Duck Hunt. Não, das Tartaruga Ninja. Que foi o que fez ele gostar muito de videogame, ter essa relação que ele tem com videogame. Eu acho que o que me fez ter essa relação que eu tenho com videogame de sempre e o que me fez trabalhar com tecnologia e com inovação e com essas coisas é justamente essas novidades que a Nintendo sempre traz. Sabe, ela é uma empresa filha da puta, é uma empresa filha da puta. Fode com os consumidores, fode com os consumidores. Mas ela sempre. Fode com os brasileiros, fode. Com todo mundo. É, né? Só brasileiro, com todo mundo, fode com todo mundo. Ela gosta. Quem que não fode brasileiro, cara? Fala pra isso mim. Isso é verdade. Né? Mas assim, mas ela. Até brasileiro fode brasileiro, né? É então... o que mais acontece. Por isso que a gente tá na merda aqui, cara. Mas assim, inegavelmente, ela é a empresa de inovação em games. Ela inova isso e é verdade, as outras cara. Copiam, entendeu? É. Isso é verdade, mas cara. É, isso é podem não copiar, mas sempre estão atrás, né? Nesse sim, quesito. De inovação, né, podem cara? Podem até melhorar, por exemplo, o Kinect é uma melhora muito grande do sensor do Wii, entendeu? Exato, mas sim. Assim, mas a, chegou atrasado. Mas a inovação parte sempre dela. Ela sempre sim. Que arrisca e ela, sempre que muda. Sim. Pode gerar muito errado, a tecnologia, mas... né, cara? É. Pode dar muito errado, mas ela sempre tá com o pé na frente. Ah, sabe uma coisa que deu muito errado e pouco se fala hoje em dia? É o Virtual Boy, cara. Virtual que Boy. Aquilo lá foi uma inovação. Hoje a gente tem aqueles... Sim, se fala hoje em dia, mas na época... Óculos... Não, mas, cara, Oculus Rift hoje, porque um dia existiu essa porcaria aí, cara. E é uma bosta mesmo, é horrível, tá ligado? É horrível, mas existiu, tá ligado? Então eles sempre trazem alguma coisa de novo, sabe? Eu nem gosto muito da Nintendo, pra ser sincero, mas eu sempre fico aguardando, esperando o que eles vão fazer de novo, sabe? Qual que vai ser a parada desse videogame novo que vai sair, sabe? Pois é. É bem interessante, isso é de praxe deles, tá ligado? É, então. E aí, pra mim... Já começar jogando. Eu tinha o quê? Eu jurei de ser, né? Que tu ia falar assim, ah, graças ao Duck Hunt, hoje eu faço safari, faço caçada, mas, enfim. Mas aí ou tu partiu né? Pra outra premissa, mas tudo bem. Não, é porque assim, justamente por eu gostar de inovação e esse jogo ter sido uma inovação de não ficar sentado com o controle na mão, é que eu mergulhei de vez no videogame, assim, e até hoje sou super fã da Nintendo, entendeu? Hoje eu tenho um Wii U em casa. Eu tinha até pouco tempo um Wii, mas aí eu me desfiz dele. Mas eu tenho o Wii U em casa e assim, e fico igual o Vitor, assim, no aguardo. O que é que vem nesse NX que eles estão prometendo aí? Que tá, isso, entendeu? Eu tô. A cobra vai fumar aí quando eles lançarem aí essa jogo. Fala, pode falar, pode falar, não, pode falar. Não, a minha pergunta pra ti era por que ela se desfez do Wii? Porque o Wii U roda os jogos de Wii que eu tenho. Tá, mas o teu Wii U não roda todos os milhões de emuladores das plataformas anteriores. Mas meu Wii era bloqueado. Não, o Wii U, porra, ele roda agora, ele tá rodando tudo, tá tudo no eShop. É? Não, mas sem comprar, eu tô falando. Ah, não, mas o meu Wii era bloqueado, filho, eu não, porque não uso nada pirata. O meu Wii aqui tem Master, NES, Mega, Nintendo 64, GameCube, Super NES, Game Boy Advance, Game Boy normal. Pô, Spider, partindo de ti isso, cara. Tu pode comprar todos os... Quem tem um asteroide, mundo, cara. É? Nossa, é, cara. Não. Mas o Wii é a minha plataforma de jogos, cara. É, eu tô jogando Super Mario RPG nele, inclusive. Eu sou contra, Spider, desculpa. Assim, nada contra as pessoas que fazem, assim, mas eu, particularmente... tô tentando diminuir o nível de corrupção na minha vida, até pra eu poder ter bala na agulha pra falar da corrupção alheia. Boa. Não, você tá certo, tá e certo. E eu estou falando isso também, entendeu? Eu também estou falando isso do meu Windows pirata, mas... O meu Windows é original, porque a Microsoft fez o update de graça. Meu também. Então o meu original, bonito. Por enquanto, o meu original também. Mas ele tem uma camada... Não, né? Sacanagem. Windows, o meu tem. Que veio com o Windows. E aí a Microsoft lançou o update gratuito. Então meu Windows é original. Sim. Não, mas eu acho justo. Eu acho justo. Tá certo. Entendeu? Eu tento ao máximo. Assim, eu não tô dizendo que eu sou perfeito e que não cometo nenhum tipo de corrupção. Todos nós. Uma pessoa que não faz isso, com certeza, é Nilson. Ah, não. Que é isso? Não. Nilson não tem a palavra, nem. A palavra torresmo quer dizer alguma coisa? E nem isso, não tem nem internet, velho, pra baixar o Windows, né, pirata. Pra baixar o Windows pirata não, mas pra baixar os torrentão do mal lá, ele tem. Seu rabo. Pois é. Bom, gente, então vamos lá. Certo, Tiziana, parabéns, né, pelo jogo, baita, grandes jogos aí, ó, Mario e Donkey Hunt, pá, joguei muito, muito mesmo, no meu Dynavision. Bom, então agora restou nosso querido Spider, fala Spider, ou não fala, né, porque tu já tá com o asteroide na mão aí, eu acho que é esse, né? Pior que eu tô com o asteroide e Sequest na mão. Olha, cara. Aí. Rapaz, jogão, bom, muito bom também. Então, na realidade, meu primeiro jogo, quando meu pai entrou em casa com um Atari, lá nos idos de, sei lá, 84, acho, talvez... Não vou lembrar exatamente a idade que eu tava. Mas eu lembro que ele trouxe três jogos, que era Adventure, Enduro e River Ride, que é como se falava na época. E meu primeiro jogo foi River Ride, cara. Jogo, vou até bater palma. Riverhide. É, muito bom. Começou já lá em cima, caraca, cara. Puta, mano, que pariu, cara. Cara, com esse certeza, jogo, cara, um dos melhores jogos do Atari. Cara, era muito foda, cara, esse jogo. Porque, primeiro, cara, porque, pô, você... Era tudo legal, né, cara? Você controlava um avião, você já não controlava um personagem, não era nada assim. Era um avião, aí, pô, o avião tinha que abastecer. Mas daí, se você quisesse fazer mais pontos, você podia também... Né, destruir o posto de abastecimento. Exatamente. E pô, tinha que destruir ponte, tanque, tudo mais. E você podia ir mais rápido, mais devagar. E pô, os barulhos eram simples, cara, mas eles eram muito eficientes. O barulho do tiro, abastecimento e tudo mais, explosão. Simples. Puta, hoje, né, Spy? Na época. Na época, esses efeitos sonoros eram muito legais, cara. Você ouvir isso aí com a televisão mais alta, assim, na época, pô, era muito legal. O som do desespero quando tava faltando gasolina, que não tinha. Quando acabava a gasolina, né, cara? Era, cara. E também tinha aquela coisa, né, cara? Você passava por lugares minúsculos, né? Então você. Tinha hora que a tela era bem larga e tudo bem, tinha hora que era minúsculo pra caramba, você tinha que ir mais devagar. Você tinha que economizar combustível, quer dizer, pô, tinha vários muita coisa num jogo só, assim, cara, sabe? Então, por isso que eu achei muito massa e... Pô, eu lembro no primeiro dia que eu fui jogar esse jogo, meu pai deixou eu jogando ali e tal, ele comprou o videogame pra ele e pra mim, assim, e pra minha irmã, né? E é, minha mãe... disse pra tua mãe o seguinte, é pras crianças. É, é. Mas, cara, eu lembro até hoje minha mãe de cara feia, assim, sabe? Tipo, comprar um Atari na época, novo, nossa, era meio caro, cara. Gente. Muito caro. Tipo, era caro. E a gente, tipo, sei lá, não era muito... Não era bem de vida, né? A gente era ali, humilde e tal. Naquela época, né? É, e tipo, eu lembro que meu pai, cara, gastou um dinheirão, assim, tipo, é, sei lá. Sim, parte do salário do mês. Assim. Recentemente, Spider, eu vi um economista que fez uma planilha com os valores dos videogames, dos primeiros até os atuais. Comprar um Atari no Brasil naquela época, cara, era R$6.000. Caraca, absurdo, absurdo, era absurdo. Valores corretos no post. Absurdo. Era algo absurdo, cara. Ai, doeu. Sim, tu vê hoje o PlayStation 4 que foi lançado, foi R$4.000. Verdade. Aí o pessoal, nossa, que absurdo isso aqui. Naquela época era muito dinheiro também, gente. Era muito dinheiro. Tanto não, que não era qualquer era o que tinha, cara. O console era caro pra caramba. Então, tipo, era tenso mesmo. Ainda bem que o Nilson não tá aqui, né, cara? Senão ele ia falar que eu era milionário, né? Como sempre, né? A verdade é que não, né, cara? Meu pai ouviu um monte, eu e meu pai, minha irmã, ouvimos um monte da minha mãe, cara, por seguidos meses. Ouviram, assim. Ouviram que não tinha nada pra comer. É, teve que pegar um mês inteiro, né, Spider, pra ficar jogando. Vai comer o videogame agora, né? Vai lá comer as fitinhas, cartucho. Mas tem mistura? Pra você é tipo isso aí, cara. É, querem comer, vai lá jogar agora. Quero ver. Mas o Spider River Ride era um jogo tão bom, tão fantástico, que agradou tanto, cara, que eu nunca tinha visto e nunca fiquei sabendo. Posso estar totalmente enganado, mas eu nunca tinha visto um port de um jogo de Atari pra geração seguinte, cara, pra de 8-bits, que foi no Master System. Tinha River Ride na memória, cara. Uhum, exatamente, cara. Exatamente, porque foi um jogo muito marcante, né, cara? Muito, muito. Eu tava revivendo aqui, na verdade, né? O Atari, ele tinha alimentação bastante gráfica, né? Mas no River... Eu chamava de River Raid esse jogo aí. E, tipo, a navinha, ela tem, tipo, como se fosse uma animação de movimento. Quando você mexe ela pros lados, ela, tipo, tem uma perspectiva. Isso, tá ligado? Uh-huh. Todos os objetos são definidos de forma... Não é um quadradinho, simplesmente. Tipo, tem um barco, parece um barco. Tem um helicóptero, parece um helicóptero. Então, tipo, você tem a definição, teoricamente, de cada objeto, tá ligado? E, cara, eu tenho, assim, vaga na minha memória que esses jogos do Atari não eram assim, cara. Pois é, pra ver como o River Raid foi, né, bem marcante. E ele foi um jogo que saiu quase no fim da vida já do Atari também, né, o Spider? É, eu não lembro, Blue, se era exatamente no fim da vida, não. Eu achava que era no começo, cara. Não, porque... ele é um jogo bem adiante, não é dos primeiros, não, né? Pois é, cara, que eu não lembro. Olha aí. Quando que o Atari morreu? É. Mas é que o Atari 80, começou 80, no Brasil 85. Bem... Mas o Atari começou bem mais tarde no Brasil. 84 o Atari morreu, porque em 85 já saiu o Super NES. Então, eu nem sei que data, quando que meu pai comprou, cara. Não sei que idade eu tinha, assim. Se eu não me engano, o crash dos videogames foi em 83, então 84 já não tinha mais. Aí 85, mas o Brasil não tinha essa... Não, o Brasil não. Eu acho que o Atari foi longe um tempão, assim, cara. Ih, mesmo no Brasil depois, veio pra cá bem no final, 87, 88, foi assim. É, cara. Já eu tinha não acabado, lembro. Os japoneses já estavam jogando Super Mario e nós aqui ainda. É, a gente felizão pixels, com o Atari aqui, né, velho? E a gente jogando Pong aqui ainda. É. Não, eu lembro esse momento mágico que o Victor falou aí com as Tartarugas Ninja, eu tive com o River Ride, porque eu lembro que no dia, cara, eu joguei tanto. E meu pai falou assim, ó, você tem que dormir que amanhã você tem aula, não sei o quê. Minha mãe também, vai dormir, desliga essa porcaria. Veio mandar eu e meu pai dormir. E eu lembro que meu pai ficou jogando ainda de madrugada. Cara, eu não conseguia dormir, cara. Eu voltava e ficava olhando pelo vão da escada, assim, ele jogar, sabe como? Filha da puta. E tipo... Eu sei o que é isso, cara. Eu sei cara, que é e daí é, ele falou assim, pô, eu sei que você tá aí, venha jogar um pouco mais pra você dormir. Daí eu fui, eu joguei um pouco mais, assim, depois fui dormir, assim. Falei, cara... Pô, que sacanagem. Cara, e daí depois disso eu não parei mais, né, cara? Não, é impossível parar, né, cara? É, fantástico. Sabe o que é sensacional fantástico desse jogo? É que ele tem essa arte toda e ele é todo pixel. Ele não tem textura, ele não tem nada, é só pixel, velho, é só quadradinhos como todos os outros, coloridos. Né? É. É. No Atari, todos os pixels, todas as artes eram pixeladas, nada. Gente, e era nada, sensacional demais. Aí vem hoje, nego, berrar de. Ai, por que não roda em 1860? Pega o 60 FPS e enfia no rabo. Não pode, né, cara? Puta pois que pariu. Eu sempre falo. Altim Blue infartando. É, começou. Nossa, tem um ódio de todo que jogava de gráfico em videogame. Vai se ferrar, não, velho. Mas... A gente jogava com pixel e se divertia muito mais, nego, ficar brigando. Mas é verdade, isso. Oh, aí, isso, cara, ah, porque... Tiziana falou a maior verdade de todas, gente. Os jogos eram divertidos. Hoje o cara quer saber. O cara olha na luneta um prédio assim. 500 metros, ah, tem um serrilhado na porra da textura. O serrilhado comando. Eu não consigo desviar do boss lá do Dark Souls. O futebol, o goleiro não defende. Ah, pariu, a gente jogava com dois quadradinhos ali e não conseguia dormir, que nem o Spider tá falando aí, de tão cara, divertido que era. Era assim mesmo, cara. E eu nesse tempo, cara, eu conheci depois, né, do Atari, conheci o telejogo. Olha aí. Que era o Pongzão ali, cara. Achei que era um programa do Silvio Santos. Eu joguei telejogo, cara, o controle mais esquisito do mundo, cara, e era divertido do mesmo jeito, cara. Mas isso aí, Spider, baita jogo, joguei muito também, excelente, parabéns. Massa. Bom, eu também falei do meu primeiro jogo, né, quem quiser lembrar, relembrar, aqui provavelmente só de Siana não ouviu. Ciana, se tu quiser saber a história do meu primeiro jogo, é muito legal. Acho que o Zupão e o pessoal aí, o Vitor e o Spider lembram lá da história do aniversário do meu vizinho. Sim, quiser ouvir. Sim. Essa história é muito legal, velho. Se quiser ouvir, Ciana, lá o episódio, o episódio demo, tá? Sim, senhor. Só escuta a minha história, o resto pode pular. Ah. Enfim. Então, pessoal, vamos passar para a segunda rodada. Eu falei lá no início sobre o primeiro jogo de console. Não. É sobre o primeiro console que você teve, né? Qual foi o primeiro console e o jogo que tu jogaste no teu console. A pauta é essa. Então, vamos começar pelo... Vitor, me fala aí, Vitor. Eu quero saber o seguinte, qual foi o teu primeiro console, né? Se tu ganhou, comprou, enfim... Aqui no Spider, com 7 anos já tava trabalhando e comprou um dele. Qual o teu primeiro console e o primeiro jogo que tu jogaste no teu console? Então, cara, eu... Nossa, faz muito tempo isso. Mas o primeiro console que eu tive era um Nintendinho, o Phantom System, cara. Que eu ganhei do meu pai. Aliás, eu e meu irmão, a gente ganhou do nosso pai. Aquele que vinha com caça-fantasmas? Não, cara, o meu pai, ele era um cara, puta, ele era muito bizarro. Uma vez ele levou o nosso Nintendinho e trouxe o Mega Drive da Feira do Rolo, tá ligado? Tipo, olha aí, já ouvi essa história em algum lugar, hein? Não, ele era assim, cara, ele às vezes levava um videogame e trazia dois, tá ligado? Ele era meio, caraca, meio doidão, cara. Meu é, pai melhor era... que o do Nils, que levava o videogame e não trazia mais nada. Assim, é, uma vez ele fez isso cinco comigo. Reais, né, cara? É foda, uma jogada locadora, né? Isso quando não roubavam dele, né, cara? É, outra história, se tu quiser morrer de rir, escuta lá a história do videogame do Nils. Pode deixar. Essa história demais, cara. Bom, ele trouxe pra gente um Nintendinho, cara, e o primeiro jogo que eu lembro, assim, fresco na minha cabeça, porque eu acabei pegando certo ódio desse jogo, é o Battletoads do Nintendinho, cara. Nossa, amo esse jogo, amo. É, eu também amava quando era criança, mas depois que eu vi que o negócio era impossível de você terminar, tá ligado? Aí eu, puta, cara, hoje em dia eu sou frustrado por causa disso, velho. Olha aí. Qual que é o cast do Battletoads lá? 9, e as, né? Indicações do Spider aí. É, indicação do Spider, exatamente, cara. E tipo, eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei nesse videogame nosso era o Battletoads, mas tinha uma série de outros jogos, cara. Tipo, meu pai trouxe um monte de jogos, só que o primeiro que eu queria jogar era esse. Eu não lembro porque, se eu tinha visto isso no fliperama, se eu achava engraçado. O que eu achava muito engraçado quando criança, que eles dão umas bicudas e aparece uma porta gigante, tá ligado? É, puta, eu achava demais aquilo, cara. Aí eu falo, eu quero jogar do sapo. E puta, cara, quando eu vi que o jogo era difícil demais, cara, demais. Ô, cara, deixou atordoado essa porra. É frustrante, né? É frustrante, cara, quando você é criança. Esse jogo foi um dos que eu mais joguei naquela época de Dynavision, cara. Joguei muito Battletoads. Era muito legal. E hoje eu tenho uma inveja, mas uma inveja terrível da Tiziana, cara. Porque ela tem Xbox One e ela pode jogar Killer Instinct, que tem o Rash. Nossa, velho. Mas cara, eu tenho uma novidade pra você. Opa, saiu pra PC. Saiu pra PC. Mas o meu PC do Ben 10 não roda, cara. Meu PC do Ben 10 não roda. Uma pena pra você, cara, porque eu vou jogar agora. Puta que pariu, velho. Que felicidade, velho. E ele faz as mesmas coisas, né, o Vita? Ele faz as mesmas palhaçadas, cara. Isso que eu achei muito foda, cara. Isso. Puta, cara, eu gostava demais desse jogo. Apesar de difícil e frustrante pra cacete, né? Ainda mais pra uma criança. Cara, era muito legal, cara. E dava pra jogar eu e o meu irmão, né? Então eu sempre priorizava jogo que a gente pudesse jogar junto. Só que meu irmão, se eu já era um pereba, meu irmão, então, vixe, cara. Ele era pequenininho, cara. Puta, só sofria, tá ligado? Puta, ainda mais em Battletoads, pra jogar de dois era um empenho, né, cara? É, cara. Eu tava pensando aqui se tinha mesmo, mas eu lembro de ter jogado com meu irmão de dois o Battletoads. Sim. Putz, cara. Dois, sim. É que nem eu falei, é aquele negócio do beat'em up, né? Vocês viram que o primeiro jogo que eu joguei que me apaixonei pro videogame era o Tartaruga Ninja, é beat'em up. E o primeiro jogo que eu joguei meu, né? Nosso, né, no caso, era o Battletoads, tá ligado? Sim, que também é beat'em up. Final dos anos 80 e início dos 90 era época de beat'em up. Beat'em up, Deus, cara. Era em tudo que era no videogame, no Flipper, é tudo isso aí. Sim, era muito. Mas, Vitor, quem quiser saber mais aí sobre o Battletoads, né? Além da tua paixão aí, escuta o cast 09, as indicações do Spider, que ele fala justamente desse jogo aí, né, Spider? É isso. Sim. Aí, jogaço. Verdade. Então, teu primeiro videogame foi o Phantom System. Foi o Phantom System. Eu sei que é um Nintendinho, né, que o pessoal fala, o Nintendo 8-bits, mas por um bom tempo a gente chamava ele de Phantom System, porque era a referência que a gente tinha, né, cara? E tu lembra que fim levou ele? Eu lembro que depois de uma época lá, meu pai quis pegar um Mega Drive. Aí ele pegou o nosso Nintendinho, que a gente tinha, sei lá, uns 20 jogos quase, tá ligado? Sim. Ele pegou e, tipo, levou e trouxe o Mega Drive com dois jogos. Nossa. Mas, porra, era Mega Drive, cara. Puta, sim. Era inacreditável. Foi um belo upgrade, hein? Como é que fala o comercial? É Mega. Isso é mega, exatamente, pai. Isso é mega. Então tá, Vitor, parabéns aí pelo aparelho, que era realmente muito bom. Muitas lembranças dos jogos aí de Nintendinho. Um detalhe, o Phantom System vinha com uma pistola também, que era igualzinha a pistola do Master System. Olha aí, olha aí, ideal para fazer sequestros. Isso, exatamente. Mas que nem eu falei, meu pai, ele era mercador, sabe? Ele ia pro deserto lá vender especiarias, sei lá, e voltava com as paradas. O cara ia pro deserto vender areia, e o cara voltava com asa. Videogame, né, cara? Cara, tipo, o nosso não veio, porque ele era já usado, já era de outras pessoas, então ele não veio com a pistola. A pistola foi ter só muito tempo depois, cara, quando ele vendeu o Mega e trouxe o Nintendinho de novo, tá ligado? Cara. Sim, cara, foi foda. Regressão. Mas enfim. Tiziana, tua vez. Então, assim, o primeiro videogame meu que eu comprei com meu dinheiro... Não precisa ser que tu tenha comprado, é teu. Assim, se teu pai te deu, é teu, entendeu? Também não me deu, eu herdei do meu irmão o Nintendinho. Olha aí. Herdei assim porque o meu poder de persuasão foi grande pra eu ficar com ele. Você ficava chorando pra caramba no ouvido dele. Zorro. Ah, tá aqui, minha vez. Ele te deu e foi comprar outro pra ele jogar cegado. E funciona até hoje, né, Rick? Porque ele me deu o Wii U também, meu irmão. Olha aí. Olha aí. Pra quem não sabe, nós estamos falando do MS Vale lá do Alvanista. É, grande Marcão. Perguntar pra ele se ele quer ser meu irmão também. Perguntar pra ele se ele quer ser meu irmão também, pra ele fazer umas doações. É, ali eu choro no ouvido, mas eu sou a irmã, a única mulher, a mais nova. Olha aí. O poder de persuasão é maior, né? É, então. Aí, sem contar que os dois filhos dele nasceram a minha cara. Caraca. Então, enfim, aí eu ganhei o Nintendinho dele, mas assim, eu não considero o Nintendinho meu primeiro videogame, porque ele não era meu. Meu irmão foi lá, viajou, comprou, trouxe pra ele, jogou, e depois, né, veio pra mim. Eu tive um gap aí muito grande sem jogar videogame, só jogando no PC, né, uma época da minha vida, e eu só fui jogar videogame de novo quando eu comprei com meu dinheiro o meu Wii. Caramba, já foi pro Wii então, velho? É. Eu saí do Nintendinho e fui pro Wii. Eu não joguei Super NES meu, né? Eu joguei na casa de pessoas, joguei Master System na casa das minhas primas, Mega Drive, mas assim... Mas é, a história mesmo... da Tiziana é a seguinte, todo mundo tava lá comprando o seu Nintendinho, comprando seu Mega Drive, seu Super Nintendo, seu PlayStation, né? E ela lá, só na moita, só olhando, jogando, comendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Aí quando ela comprou, peraí, eu vou comprar meu apartamento, vou comprar meu carro e o meu Wii. Que deveria ser o um certo, foi. Né, cara? Exatamente. É, não foi não, velho, nem fui. Teve que dar o Wii pra pagar a prestação da casa. É, tipo isso, mas assim, então... E o primeiro jogo que eu joguei no Nintendinho foi esse que eu falei, que foi o Mario Bros. E o Duck Hunt. E o primeiro jogo que eu joguei no Wii foi assim, eu comprei o Wii, ele chegou e não tinha jogo nenhum, cara. Nem o Sport? Nem o Sport? Ah, mas isso não é jogo, cara. Ah, eu também não considero jogo. Não, era divertido. Ah, não, pera aí, onde é que a gente desliga de cena aqui? Pode desligar, eu não quero me exercitar, eu quero jogar. Aí eu fui na FNAC ali da Paulista e comprei o Guitar Hero Warriors of Rock. Ok, é um belo jogo. Não, gente, ela fala que a Nintendo inova e não sei o que, e a principal inovação do Wii, ela não considera jogo, meu Deus do céu. Não, eu vou excluir hora, essa guria. Mas é porque tem que se mexer, cara, muito, eu fico muito não preguiçosa. Mas eu entendo a Tiziana, porque assim, cara, o esportes é legal, cara, mas tem que ter umas 12 pessoas na sua casa jogando com você pra ser divertido, cara. Jogar sozinho é a coisa mais chata do universo, velho. Com certeza. Entendeu? Não, ok, então, ok, é um ponto também, é um ponto. É, se você comprou o videogame e não tem ninguém pra estrear o videogame junto com você, você não vai jogar esportes, cara. Eu, pelo menos, não jogaria, tá ligado? Eu tava sozinha. Então, apesar de eu gostar muito de jogar o modo boliche 200 milhões de pinos lá. Pois é, eu fui lá, comprei o Guitar Hero Warriors of Rock, aí eu fui, comprei uma guitarrinha, voltei pra casa e joguei a madrugada inteira até terminar o modo história. Que da hora, cara. Meu Deus, foi muito legal, cara. É, eu fiz isso com o Play 2 também. Tinha lá o Guitar Hero 2... Comprei a guitarrinha genericona mesmo e joguei a noite, a madrugada inteira. Até arrebentar as cordas. Até arrebentar os botões. Mesmo. É. Pois é, e essa guitarra eu tenho até hoje, inclusive. Legal. Olha aí. E aí eu uso ela no Wii U agora, quando eu joguei recentemente o Beatles Rock Band. Oh, que massa, funciona tranquilo. É, isso que funciona. Eu ia falar. Ela funciona que em legal. Qualquer um, tanto Guitar Hero quanto Rock Band. Que e legal. Aí eu tenho ela até hoje. Olha só. Isso é um ponto fora da curva, porque esse tipo de compatibilidade, cara, é uma desgraça. É, isso desgraça. É. Mas, Zupão, vai na galeria pra Jack, lá é tudo compatível, velho. Olha aí. Se não for, cara, tem um espírito xamã que baixa e deixa compatível. E faz. Ok, olha aí, olha aí. A Tiziana aí que suou pra ter o seu primeiro videogame e caprichou aí. Parabéns aí, ó. Baita videogame, inovador realmente. Um dos grandes da geração dela. Então, agora, Spider. É, então, cara, eu tava pensando aqui que não sei se a gente considera o Atari que eu tinha o primeiro console ou não, cara. Cara, não siga a onda da Bayonetta. O que tu considera o teu primeiro videogame é o teu primeiro videogame. O meu também ganhei, então, foda-se. Eu herdei do meu primo. É, porque eu ganhei mesmo, cara. E assim, de tanto eu jogar depois, a gente teve que vender ele, cara. Vou fazer outra coisa? Cara, é porque eu jogava demais, né, cara? Eu e minha irmã, a gente se matava de jogar e, tipo, a gente tinha problema. Não, pera aí. Tu e quem? Eu e minha irmã. Ah, entendi. Eu e minha mãe. Eu também ouvi minha mãe. Eu falei, nossa, sua mãe pegou o vício, tá ligado? E destruiu a família, não, minha mãe, tá ligado? Minha mãe só foi jogar videogame quando o Wii chegou. Quando o Wii chegou, entendi. Ela jogou videogame. Aí eu realizei um sonho, cara. Muitos, né, cara? Muitos. Porra. Eu vi minha mãe jogar videogame, coisa que eu não achei que eu ia fazer isso nunca, cara. Cara, eu vi a minha sogra com 70 anos de idade jogando boliche no Kinect. Bah, que massa. Cara. Muito legal, cara. Muito legal esse tipo de coisa. Não, e pior que isso, a gente jogava praticamente todos os dias, tá ligado? Chegava e jogava. Aí depois até que a gente foi jogar de verdade, aí parei. Então, o Atari foi meu primeiro mesmo, assim, cara. Tanto que minha mãe tinha que esconder a fonte, assim, pra a gente não achar. Eu conheço a história. Pois é, então, é por aí, cara. É foda. É, no meu tempo não tinha nada de esconder, né? Só dizia, desliga esse videogame que vai estragar a TV. Ah, é, né? Essa tinha sempre, né, cara? Minha mãe falava que ia desligar o videogame, desligava a televisão e falava, tá vendo? Eu não ameaço não, viu? Eu faço. Aí ela virava as costas e a gente ligava a TV de novo. É, mas a gente jogava muito, minha mãe escondia, meu pai escondia a fonte, a gente achava, apanhava, era foda, cara. Por que dá as coisas então, né? Que colocava colocava aquela caixinha maldita do canal 3 atrás da TV, destruía a entrada da antena, cara. Era desgraça, né, cara? É mesmo, né, cara? Puta que pariu, aquilo destruía tudo, né, cara? É por isso que estragava a TV, porque ficava tirando e botando até estragar a conexão ali e depois não pegava mais. É, cara, era tenso, cara. Tanto que a minha caixinha do meu Super Game, que é o meu segundo Atari, hoje eu tenho uma caixinha perfeita, com as garrinhas inteiras, que eu não acredito, não lembrava que tava inteiro. Olha só, olha só. Ok, então Atari, então, né, Spider? É, Atari, cara. Foi o primeiro e... Olha aí. E eu só lamento pro Neus que não gostou, porque não viveu também essa época. E é isso aí, cara. Engole essa maçã com caroço, hein. Parabéns, Spider. Baita videogame. E então, agora, pra terminar a rodada, nosso querido Zupão. Então, eu tive ali com 6 anos, a minha mãe comprou pra mim, pro meu irmão, um Super Game da CCE, que é um Atari também, né? Um genérico do Atari, né? Olha aí, olha aí. Junto com ele vieram 5 beldades, cara. Mega Mania, River Raid, Enduro, Sequest e Pac-Man. É, só o que importa, né? Que massa, cara. Aí, cara, a gente jogava isso igual louco. E assim, a minha mãe jogava também. Ela gostava de jogar o Sequest. Era o submarino que tinha que pegar os peixinhos lá, pegar os... Eu sei lá o que ele pegava, cara. É, ele pegava os mergulhadores, os mergulhadores, né? Mergulhadores. Ele tinha que resgatar os mergulhadores, mergulhador, né? Aí tinha que voltar na superfície pra recarregar o oxigênio lá. E ela jogava isso aí bastante com a gente, cara. Era bem legal, era bem bacana. Pô, Sequest eu joguei um monte, né, cara? Joguei um monte, jogaço, era bem bacana, assim. E também, né, cara, seguindo a linha da simplicidade, né, cara? Era simples e divertido, não precisava. Era simples e divertido, exatamente. Cara, a gente jogava bastante Mega Mania também, cara. Não sei se vocês lembram desse jogo aí. Mega Mania? Não lembro. Cara, eu lembro. Joguei muito também. Se você pode chamar assim, ele é um shooter vertical, vai. Só que a navinha ficava na parte de baixo da tela e você controlava o movimento dela na horizontal. E atirava nos alienígenas, sim, que vinham de cima lá, né? Nos bichinhos, nas navinhas. Também. É, como se fosse o Galáxia, né? É o Galaga, né? É, cara. Galaga, o Galaxian era parecido tipo, mesmo. É. Gente, o Spider mandou outra bomba aí, viu? Olha aí, olha aí. Nossa, fi da fruta, velho. O Mega Mania tinha um vizinho meu, cara, que a gente só jogava isso, cara. A gente às vezes passava assim uma tarde pra ver quem que fazia mais ponto ou ia mais longe, sabe como? Cara, era viciado nesse Mega Mania. Tipo, Mega Mania é muito legal. Passava a primeira... tipo, apertava o botão de tiro e não podia soltar mais, tinha que matar todos eles, sabe como? Era muito massa, assim, cara. Pô, ia ficando muito mais difícil, assim, mas eu lembro de ter ido muito longe nesse jogo. É, ele tinha, acho que, 5 inimigos diferentes, e depois voltava pro primeiro inimigo, só que tinha uma variação de movimento. E ficava repetindo isso a vida inteira ali. E era bem legal, cara. É, eu acho que tinha mais que 5, cara. Acho que tinha uns 8, eu acho. Então, eu não lembro exatamente, mas era assim, ia do primeiro até o quinto ou oitavo, que seja, e depois voltava pro primeiro desenho, pro primeiro... Né? Qual deles não, né? Qual deles não? Qual o jogo da Terra? É, mas eu lembro que a primeira fase era borboleta, o segundo era tambor, o terceiro era barril, o quarto... Você vê, cara, cada um quarto dava um eu não nome vou lembrar, mas eu acho coisas. Que era parecido com a borboleta, só com uns triângulozinhos bem ruins de atirar. Verdinho, é pequenininho. O último era uma bola meio geleia, assim, que ia descendo sem parar, assim. É o que eu lembro, assim, do jogo. Olha aí, olha aí. Então, era isso, Zupão? É isso aí. Super Game da CCE. Olha aí, beleza, baita videogame. Bom, então vamos entrar agora na última rodada, onde nós falamos sobre os games de arcade, os primeiros arcades que nós, ou o pessoal aqui jogou, né? Pra quem não lembra, quiser relembrar, lá no episódio 1, vocês ficam sabendo qual foi o meu primeiro. Enfim, então, Spider, eu quero que tu me diga, Spider, qual foi o primeiro game que tu jogaste no arcade? Então, Blue, esse é um problema, cara, porque eu só lembro de ter parado na frente do fliperama, assim, e entrado pra ver, sabe como? Uhum. E eu acho que... Não vou lembrar exatamente o primeiro, cara, mas... Aqui, vasculhando a minha memória, o primeiro, eu acho que foi um de boxe. Que era o Ring King. Nossa, muito como é que é o nome? Ring King é o nome. É um dos primeiros, cara. Assim como... É, Zaxxon, se eu não me engano, também. E... Track Field também era um que eu jogava bastante no começo, assim, cara. Era esses jogos que eu lembrava, sabe? Aham. Pole Position também era um outro. Então esses 4 que eu tenho memória mais remota, assim, sabe? Uhum. Então, Zaxxon... E tu lembra como é que foi a... Tu pediu pra ir no fliperama, como é que foi, alguém foi contigo, como é que foi? Não, cara, era assim, eu acho que eu contei um pouco essa história lá no cast dos fliperamas, mas basicamente, minha mãe mandava a gente jogar na Loto, na época, né? Sim. E era no shopping, assim. E eu lembro que a lotérica ficava do lado do fliperama. Ah, é. Realmente, quem quiser lembrar dessa história do Spider ali sobre os fliperamas, lá, episódio 17. Você que atrapalhou aí, hein? Esqueci do episódio dos fliperamas. Mas que zorra foi essa? Vai botar uma abelha voando aí? Eu não vou lembrar, cara. Caraca, Zaxxon é no 20, jogo episódio 20 dos fliperamas tem lá as histórias do Spider. Sobre a história dele sobre o fliperama lá. Mas, enfim, então tu pegava o dinheiro da loteria pra jogar. Não, eu ia guardando um pouquinho, né, cara? Tá e, bom. E aí eu lembro de parar do lado do fliperama, assim, eu... Caraca, né, cara? Eu vou entrar nesse negócio, assim. E eu não lembro se foi no shopping ou se foi no que tinha do lado do shopping. Mas eu lembro de eu parar, assim, e ficar olhando, eu falei... Caraca, o que que é isso? E daí entrar assim, sabe como? Sim. E comprar, me dar uma ficha e ficar olhando. E depois, no dia seguinte, ou no mesmo dia, não lembro, eu fui lá, comprei dinheiro pra jogar, peguei uma ficha pra jogar, assim, cara. Eu jurei que você tinha usado o dinheiro do negócio, né? Tipo, que todo mundo odeia Chris, tá ligado? Os caras finalmente acertam na loteria, o moleque tava jogando asteroide, tá ligado? Todo mundo sabe que nessa época, né, se haviam escolhas difíceis de se fazer, né? Ou se comprava pão ou se ia pro fliperama. Mas é, eram escolhas dessa vida aí. Então, cara, esses jogos bem comuns, assim, que depois migraram pro Nintendo, tipo Circus Charlie, Pole Position. Olha aí. É esses que eu lembro, assim. Beleza. E o Zaxxon era um que tinha um de tabuleiro, mas esse que eu jogava era de um avião mesmo, assim. Sim. Sabe? Aham. Eu lembro do Zaxxon no Master System. Que usava o óculos 3D lá pra poder tinha jogar. Tinha no Master System também. Tinha no Master System. Então era isso aí, Blue. Esse era o primeiro, os primeiros de arcade aí que eu lembro de ter jogado. Perfeito, perfeito. Então, Vitor, tua vez, Vitor. Então, é... é uma história meio maluca, porque, tipo assim, da onde eu morava, eu até ouvi o cast de vocês falando de fliperama e lembrou muito essa época minha. Os fliperamas ficavam em boteco, cara. Não ficava numa loja de fliperama ou numa loja de games, nem nada disso, tá ligado? Então eu ficava no meio da galera, bebendo, fumando. Sim, tá aqui, ligado? Aqui é, também, aqui exatamente, também. Em São Paulo também, cara. É, então... Vocês lembram lá da dona do bar Samurai lá, né? Sim, da peixeira. Pensei na Cassie. Então, cara, aí tipo, eu lembro muito que quando meu pai ia buscar a gente em Taubaté, ou meu irmão, às vezes eu vinha só com ele e ele às vezes parava na rodoviária pra jogar o fliperama. Tá ligado? Só que ele nunca deixava jogar, né? Certamente porque, tipo, ah, eu vou deixar o moleque jogar, ele vai gastar uma ficha, sei lá. Lógico. Ele nunca deixava, tá ligado? Então eu ficava, sabe, querendo jogar pra caramba, porque os jogos do fliperama eram muito melhores que o do videogame, cara. Nossa. Muito, infinitamente melhores, tá ligado? Beleza. Aí, tipo, tinha, quando eu ia pro mercado pra minha mãe, eu passava frente numa loja de fliperama que só dava maloqueiro, velho. Só dava nego presidiário, ex-presidiário, sabe? Caraca! Os cara... Não, os caras eram muito sinistros, cara. Tinha tatuagem, sabe? Fumava e... Puta, maluco, tudo esquisito, velho. Era tudo esquisito. Eu não sei se era a minha imagem de criança, tá ligado? Que tinha medo, tá ligado? Às vezes os caras eram tudo normal e eu tinha essa cabeça de que eles eram bandidos. Mas tudo bem. A minha mãe vivia falando... Possivelmente você estava certo. É, pode ser. É que minha mãe falava, não entra nesses lugares, que esses lugares tem bandido, não sei o que, alguém te leva, papá, não me dá dor de cabeça. Era isso, tá ligado? Beleza, cara. Aí, tipo, ficava, caramba, cara, quero jogar. Porra, tipo... a preocupação da tua mãe era não se incomodar, olha só. É, cara, é meio sinistro. Eu tive uma educação bizarra. Mas, enfim, aí, cara, eu, às vezes, pegava e ia pro mercado pra minha mãe e, às vezes, a vizinha pedia pra eu trazer alguma coisa pra ela. Então, ela sempre me dava um trocadinho, tá ligado? Aí, eu juntei esse trocadinho e fui no fliperama, cara. E, tipo, num dia, assim, eu fui correndo, tá ligado? Comprei as coisas da minha mãe, voltei correndo pro fliperama pra ela não perceber que passou um tempo, sabe? Que eu não fiquei demorando pra chegar, tá ligado? Aí eu cheguei no fliperama e fui jogar o jogo que eu ficava babando sempre, cara, que era o Hellbolt Fatal Fury, tá ligado? Esse foi o primeiro. Nossa, cara. Senhora, cara. Esse isso foi ontem, primeiro... hein? É, cara, esse foi o primeiro fliperama que eu sentei e eu joguei, sabe? Depois eu fui jogar, joguei várias, né? Porque minha mãe brigou com meu pai, ela descobriu que eu fiquei lá, né? E que eu fiquei com vontade de jogar. Ela falou: ah, você leva o menino aí, deixa o menino vendo você jogando essas bosta aí. Agora põe o menino pra jogar, senão ele vai ficar querendo se enfiar nesses lugares aí, não sei o quê. Aí ele começou a me deixar jogar, tá ligado? Mas, tipo, cara, eu joguei o Fatal Fury, cara, mas era. Puta, cara, eu nem alcançava direito os controles, sabe? Eu ficava meio sem jeito, assim, sabe? Tipo, não conseguia fazer o bagulho direito, tá ligado? Porra, será, hein, Victor? Era... Fico imaginando, será que alguém que ouviu tu falar o nome do jogo fez alguma ligação com o MachineCast? Ah, então, exatamente. Fica no ar. Quando me chamaram, o Team Blue me chamou, eu vi a fotinha do Terry Bogard. Isso ajudou bastante eu ir lá conhecer o cast, tá ligado? Porque, cara, eu sou muito fã do personagem. E quando eu era criança, cara, eu só jogava com ele, cara. E, tipo, quando primeira vez que eu fui, né, coloquei a ficha lá, tá ligado? Cara, foi muito alucinante. Eu não passei do segundo carinha, tá? Mas, puta, cara, foi muito foda. E o som, o barulho do Hellbolt, aquele barulhão de porrada, pá, sabe? Você ouve o bagulho. As máquinas, os caras colocavam volume alto, né? Então, cara, eu me sentia como se eu tivesse uma nave espacial, velho. Eu tava, puta, alucinado com aquilo, cara. Aí, depois, futuramente, eu acabei tendo que fazer outras paradas pra poder jogar de novo. Mas, eita, velho. Eita, velho. Foda. Outras paradas me dá medo. Teve que começar a conseguir uns baratos pros carinhas tatuados lá do fliperama pra ganhar um dinheirinho. Aviãozinho? Não, pelo amor de Deus. Usar uma pistola do Phantom System aí, ó. Não, cara, tinha coisa de moleque, né, cara? eu tipo, gostava muito de desenhar, ou às vezes dava um jeito de vender desenho dentro da escola lá pra pegar uns trocados e ia no fliperama ao invés de comprar lanche. Caraca, vendia desenho? É, eu vendia os desenhos. Nossa, eu deixava de comer moleque. Pão, olha só. Então, se eu te deixasse de comprar pão, cara, minha mãe me matava, cara. Então, eu não arriscava, não, velho. Tá certo. Olha só, Real Bolt Fatal Fury. Puxa. Jogaço. Um dos melhores jogos de luta. Tá explodindo agora, né? Tá chorando. Tá rindo. Sim, e chorando ao mesmo tempo. Um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, né? Porque quem lembra do cast de fliperama lá vai lembrar e vai saber por quê. Mas enfim, parabéns, ô Vitor. Começou em alto estilo, bem tarde, mas com alto estilo. Então, agora é a vez deles, Zupão. Ah, beleza. Então, galera, meu primeiro jogo de arcade, talvez vocês não conheçam, cara. Olha aí. Chama Bad Dudes vs Dragon Ninja. Conheço, cara. Conheço. Ah, o Spider é foda, cara. Joguei, é cara. Foda. Joguei. Eu acredito, cara, que isso aí foi em 90, 91, mais ou menos, cara. E é a mesma história de todo mundo. A máquina de fliperama ficava dentro de um boteco que ficava a 30 metros do portão de saída da escola. 30 metros. Totalmente correto. Caraca. Né, cara? Exato, cara. Pois é. E era boteco tipo copo sujo, que a galera ia lá pra tomar umas pinguinhas, tomar uma cerveja, ficar ali. E no canto tinha os flippers lá. É, eu acho que em todo lugar eles faziam isso, cara. Deixava o volume do fliperama bem alto, cara. Porque você tá passando do outro lado da rua, você escuta, isso te chama muita atenção. Gente, curioso isso. Vocês relatam isso com uma clareza. Todos os fliperamas que eu jogava, era tudo mudo. Hã? Nossa, cara. Não pode, cara. Não. Assim, quando tu jogava, botava a ficha, acionava o som. Mas a apresentação, a abertura, essas coisas, tudo eu ouvia a abertura nos videogames. Porque nos arcades, em todos os lugares que eu jogava na minha cidade, era mudo, não tinha som. Nossa, cara. Eu não sei também se... Cara, de repente a memória tá enganando vocês, hein, gente? Não, mas eu não sei. Talvez nos flippers que eu ia, sempre tinha gente jogando, né, cara? Aham, então, pois é. Talvez por isso. Assim. Se vocês... Eu acho que vocês nunca prestaram atenção, mas com a máquina parada sem ninguém jogando, aqui o normal era mudo. Não, mas agora então... lembrando aqui, Tim Blue, tinha uma máquina... Tinha outras máquinas que tinha som, sim, cara. Tinha muitas, eu concordo com você, que não tinha som. Só quando colocava ficha. Mas tinha algumas que tinha som sim, cara, mesmo quando não tinha ninguém jogando. Beleza. Esse jogo aí que vocês mencionaram, o Bad Dudes, eu tô vendo o vídeo no YouTube aqui e a apresentação não tem som mesmo. Só depois que você começa a jogar. É, o que eu me refiro do som é que assim, sempre quando você saía, tinha gente jogando. Então tinha uma galera em volta da máquina lá. E você estava saindo da escola, velho, você ia pra tua casa ou você ia lá pro bolo de moleque jogando no fliperama lá? É lógico que você ia pra lá, né, velho? Esse jogo eu gostava de jogar, cara, porque você podia carregar o power, né? Você apertava e segurava o soco, ele criava fogo, assim, no ombro, assim. E dava um socão mais... Ele é um... Foderoso lá. Ele é tipo um beat'em up lateral, né? Side scrolling, né? Ele não é... Exatamente. Então, isso mesmo. Ele não tem profundidade, né, cara? De plataforma, tá ligado? E era legal, né? Os ninjas vinham pendurados, pulavam na grade, tinha uns ninjas diferentes, assim. Era massa legal. Jogar de dois, né? Sim, dava pra jogar de dois. Era bem massa o jogo. Era bem massa mesmo. Nunca joguei esse jogo, cara. Esse eu nunca nem ouvi falar. Eu tô vendo vídeo aqui, cara. Muito legal, tem a fase que você tá em cima do caminhão e tem uns carrinhos do caminhão, passando. Cara, animal o joguinho, mesmo. Cara. Cara, essa acho que era uma das primeiras fases, que eu me lembro bastante dela, assim. E o jogo era difícil, cara. Era difícil pra caramba. Então, ou pelo menos o cara deixava na dificuldade maior sempre, lá só pra comer sempre, ficha, né, cara? Sempre. Eu lembro disso difícil também, Zupão. Eu lembro dele difícil, assim. Tipo, não era muito fácil não, cara. A galera sofria pra jogar isso aí. O que eu me lembro era, assim, você passava algumas telas, depois tinha um chefe que era um ninja, que em determinado ponto ele carregava um poder dele e se multiplicava na tela. E a galera meio que descobriu um truquezinho lá, é, justamente esse power-up do soco. Você segurava o soco e ficava num ponto, assim, num pixel exato da tela. E a hora que o cara se multiplicava, ele multiplicava em linha reta, depois espalhava na tela um monte de ninjinha, aí ficava foda, impossível de matar o cara. Manja. Quando o cara se multiplicava na horizontal, assim, se você soltasse o soco no time certo, no momento certo, todos eles morriam. Porra. Não. Então, cara... Assim, e você via a galera fazendo isso aí, e a hora que você ia tentar fazer, obviamente, nunca dava certo, né, cara? Só sempre tomava pau. Mas é isso aí, esse foi o primeirão aí. Da hora, joguinho. Ok, ok, Zupão, baita jogo aí, não joguei, mas o pessoal jogou, então deve ser de boa. Eu não joguei, não. É, eu também não joguei. É, ele é bem veinho esse jogo aqui, cara. Deve esse ser, deve também ser. Não, cara. Esse eu nunca vi, pra ser sincero. Então tá, então vamos encerrar, né, com chave de ouro aí, sabendo qual foi o primeiro game no fliperama que a nossa querida Baianeta jogou. Fala, Baianeta! Então, ao contrário aí do que a maioria, né? Eu não fui jogar fliperama no boteco, no... nada disso. Que bom, né? Lugar de menina direita de família não é em boteco jogando fliperama. Não pegou dinheiro do pão. Não peguei dinheiro do pão. Nem até porque carne. Não tinha fliperama lá em Salvador, perto de onde a gente morava, assim, não tinha. Ô, gente, olha só, vocês, olha como é as coisas, olha só. Fiquei sabendo de uma coisa ontem, muito curiosa, tudo a ver com essa parte do cast. Todo mundo sabe que eu moro no Sul, certo? Sim. E a Cristina morava no Nordeste na infância dela, correto? Como é que se chama o pão francês aqui no Sul, vocês sabem? Sim. Fala, Spider. Cacetinho. Uhum. Certo. Ticiana, como é que se chama o pão francês aí? Aí não, né? Mas lá no, na Bahia. Cacetinho. Olha aí, sério? Sério, um cacetinho. E baguete é vara. Ô, louco! Vocês sabiam disso? Não, cara, isso é surpreendente não. Pra mim. E eu não fazia ideia disso, gente. Eu fiquei, quando ela falou, eu fiquei meio assim, o quê? Pra mim, isso sempre foi Rio Grande do Sul, cara. Exatamente. Sempre. Só que não, até porque o Brasil começou pelo Nordeste. Olha aí. Beijo. Olha no aí. Ombro. É. Isso é verdade. Viu só? É, mas isso não vai te isentar de ser zoado, você sabe disso. Boa. Eu boa. Sei. Com certeza, com certeza. Não, mas eles não estão falando não, não de você, ti. Não, você, o Tim Blue. É, o Tim Blue vai ser zoado. É, vai continuar sendo zoado até, enfim. O fim da vida. Pera aí, deixa eu desligar. É, o fim deixa do mundo, desligar tá o Vitor aqui. Então tá, Tiziana, segue, diz aí. Posso qual é o teu seguir? Jogo. Não, então. Resumindo, pra resumir, bem resumido, o resumo. Caraca. Nossa, já deu então, né? É, a primeira vez que eu joguei no arcade, um parque de diversões foi pra Salvador. E aí, né, era o evento, todo mundo tinha que ir na zorra do parque de diversões. E eu morro de medo de altura. E 90% dos brinquedos no parque de diversões são altos. Aí eu fui com os meus pais e aí eu fiquei com meu irmão na parte que tinha os arcades ali, né? Porque tinha os arcades. E aí eu fui jogar. E aí meu irmão, né? Pô, quem conhece meu irmão? O assassino das platinas. no Alvanista, sabe que o cara, pra videogame, ele é tenso, né? Pra competir ali é complicado. Eu nem tenho PlayStation pra não ficar competindo com ele nessa área aí também. Mas ele fez assim, não, vamos jogar esse aqui, porque esse aqui é muito bom, porque você vai gostar e tal. E eu me lembro claramente que era Street Fighter, velho. O 2? O 2? Esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu colar aqui pra vocês. Zero deve ser, talvez. Vê se é esse aí. Esse era o cartaz. O zero Street Fighter 1. Esse o Street Fighter 1? Street Fighter 1. Japan. Nossa, esse é o Street Fighter. Mais zoado ever. Mais zoado ever. Né? Joguei muito no Flipper, joguei muito. Eu nunca vi isso aqui no Flipper, cara. Sério? Pô, eu acho que eu falei em um cast aí. Véi, tem um arcade, inclusive, dele aqui na foto. Cara, sim, tem. A gente falou, né, Blue, das diferentes máquinas, inclusive. Falamos dele, sim, falamos dele. Tinha dois tipos de máquina. Tu jogou esse? Foi. Parabéns! Massa. Parabéns! Massa demais! Além de jogar esse, caraca, eu ainda ganhei, mano, dele, né, de primeira, esse, sem saber jogar. É, mas eu acho que mesmo quem sabia é isso jogar, aí, é isso aí. Não tinha muita... O que fazer ali, né? Vantagem, não tinha muita vantagem. Pois é, eu sei que assim, me marcou por causa disso, assim, ele ficou lá tirando onda e aí tomou. Ah, não, isso vai pro vanista em forma de zoeira. Ah, vai pro vanista em forma de zoeira. Marcão tá lascado, velho. Tá lascado. Não, tomou o couro da irmãzinha no Street Fighter, né? Não, você sim. Não vai fazer isso com ele. Não vai, senão eu saio do cast. Tá bom, não vou fazer. Ah, não vai fazer. Deixa o irmão quieto lá, que ele tá ocupado platinando o jogo. Com certeza ele deve ter platinado mais uns 3, só a gente gravando esse cast aqui. Cara, caraca. Cara, esse Street Fighter é uma aberração dos jogos de luta, cara. É um marco no mundo dos jogos de não luta. Não é marco, não. Só porque ele é ruim, não quer dizer que ele não representa algo de bom. Eu sei que eu saí foi dançando. Não, viu? Ele não representa nada de bom. Cara, a única coisa boa é que veio uma então, sequência maravilhosa. Então, bom. Se não tivesse um, não teria o 2. Talvez se não tivesse um, talvez não tivesse não, nem o 2. Não, talvez dois, cara, se não tivesse um, a gente não saberia o quanto. Quão bom seria o 2? Pois é, pois é. Tô vendo, né? O Ryu usa sapato, tá ligado? Bizarro isso, velho. Mas é uma sapatilha normal sapatilha pra aquela época. Gente, cara, eu sei Deus que Deus foi céu. A minha glória, porque não tinha arcade onde eu morava, não tinha nada pra fazer naquela zorra, naquele parque de diversão. Olha do só. Inferno. E aí... eu ganhei a minha noite, entendeu? Olha jogando só, esse quem... negócio. A Tiziana jogou com quem e ganhou do Marco com o Ryu, olha só. Oh, mas vem cá, seu irmão ficou putaço, saiu espaneando, essas não, coisas. Não, meu irmão é fino, ele não faz essas coisas. Olha só, mas então ele levou só numa fez boa. De conta que nunca aconteceu. Ele fez de conta mais que nunca nosso. Aconteceu e que aquilo ali é uma memória que eu... Que foi injetada na você minha implantou mente por alguém. O Inception. Ou ele deixou você ganhar pra você ficar feliz, né? Já que você era pequenininha, não sei o quê. Rapaz, você conhece meu irmão. Ele deixa alguém ganhar, velho? Não deixa não. Não, a gente ele não deixa não. Mas talvez você, irmão, não, xodózinho, meu, né? Não, ele não deixava não. Ele tomou um couro porque eu saí apertando o botão aleatoriamente. Saí soltando um monte de coisa e ele não conseguia. É, mas é sempre assim, cara. Quando você não tem apego à vida, você vence. Você vence muita coisa, cara. Então, foi isso que aconteceu com essa tática sempre funciona, né, cara? Sim, funciona, cara. Por isso fica que esses puto, cara. Torneios de hoje em dia, Street Fighter, me chega a me dar um nervoso de olhar. Porque tu só vê os caras assim, dá aquele soquinho pra frente, soquinho pra trás, soquinho pra frente, soquinho pra trás, sabe? E dá um pulinho pra frente, pulinho pra trás, pulinho. E ninguém se ataca, fica só assim. Sim, aí dá uns 5 segundos pra terminar o jogo, aí vai lá, dá um super combo lá e acaba com o jogo. Isso, é sem graça. Porque eles pra caralho, ficam com né? receio de atacar, porque o outro é muito sem bom. Graça. Não, mas eu sou muito bom. E não tem graça nenhuma, cara. Nenhuma, cara. Eu vou lhe dizer é igual a maioria das lutas do UFC, cara. É assim também. Mais ou menos. Box virou isso também, né? Box ficou exatamente, assim agora. É ponto... Exatamente, cara. Esse, agora vai ver os vídeos do Pride pra você ver antes do MMA. Isso, pra você ver. Lá em 94. Aí é porrada lá, né? mesmo, é tipo Van Damme, cara. É eu foda, já vi cara. Alguns, é foda mesmo. Foda é mesmo. Sinistro. Não, eu assisti ao vivo. Nossa. Pois é, até hoje quando eu jogo, eu jogo assim, sem apego à vida. Então, se a missão fala que é pra ir stealth, eu já chuto a porta e já saio jogando bomba e atirando pra tudo lado. Eu tenho ódio de jogo stealth. Somos dois, então, também eu não. Eu quero chegar arregaçando tudo. É, Tomb Raider, por exemplo, eu faço isso direto quando eu tô jogando. Não, mas quando Tomb tem aquelas pode, conquistas, né, Tiziana, você tem que tomar o campo lá de concentração lá sem ser, visto. Ser notado. Ah, tá, vai pariu. A merda. Eu vou jogar uma bomba toda aquela porra, matar todo mundo que se foda. Depois eu passo só pra catar os pedaços. Quero nem saber. Certo, pessoal, estamos terminando aí com esse jogo clássico da Tiziana aí, com esse relato, esse descobrimento aí que MS Vale vai rebater, talvez, aí. Vamos ver a versão dele, né? Vamos ver a versão dele, qual vai ser, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês, dar as boas-vindas aí com esse cast pra vocês da equipe e finalmente depois de ter gravado já mais quase 25 episódios aí, o Spider principalmente. Mas enfim, essa é a marca de quem inicia no cast, deveria ter sido feita há muito tempo, mas aproveitei aí que eu sabia que a Tiziana ia entrar há pouco tempo, né? Pra fazer agora. Então, vamos começar aí as despedidas, juntamente com as considerações, né? Tiziana! Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas primeiras experiências. E acho que vocês notaram que tudo meu em relação a videogame eu devo a meu irmão, né? Porque ele trouxe legal, o primeiro videogame pra casa, ele jogou o primeiro arcade comigo, e tudo isso eu devo a ele. Então, fica aí meu agradecimento a meu irmão. E quem quiser me chamar pra cast, ó, eu vou fazer meu merchan. Oi! Olha aí, Team Blue. Já olha tá aí. Assim. Quem quiser me chamar pra cast. Olha o sucesso subindo aí. Fala já com já fez até e-mail já. Fala com o Team Blue. Quem quiser me chamar. Aí, ó. Aí, empresário. Sou empresário. Já participou ontem de um, né, Odissiana? Foi, ontem foi o Los Ticos, semana passada foi o Gamesfera, já participei no Peixeira Cast. Olha aí. Vamos aí, gente, já... me convidem. Caraca, olha. Odissiana gravou 3 Machine Casts, 3, e já participou de muito mais podcast que eu, que já gravei todos. Mas olha só, ela acabou de falar que ela não gosta de stealth, mas ela chega com o pé no peito e tira na cara, velho. É, agora você sabe por que todo mundo quer ela no cast. Então, não, gente, deixem seus comentários aí, mandem e-mails, mandem comentários, só com as coisas mandem boas, flores, elogiem chocolate. Bastante. Elogiem. Digam quais foram os seus primeiros games pra gente ficar sabendo, comentar, interagir. É isso, me siga no alvanista@tiziana. Vale, não me adicione no Facebook, porque no Facebook eu não adiciono ninguém que eu não conheço. Obrigada. Isso é okay, frase do Orkut, okay. Hein, meu? Não adiciono ninguém que eu não conheço. Mas nossa, é verdade, pode crer, cara. Mas é verdade, porque assim, no Facebook, às vezes eu boto foto da minha família, entendeu? Isso. Foto pessoal, aí o nego vem e me adiciona porque me ouviu falar no cast, e eu não vou adicionar, vai ficar no limbo, entendeu? Porque eu não vou adicionar. E nem vou usar, vai ficar ali vagando no limbo. Ok, Zupão. É isso aí, galera, valeu pelo cast. Bacana relembrar vários momentos de infância aí. E assim como o Spider, eu tenho algumas relíquias aqui, cara. Acabou não caindo nenhum nome aqui pra poder fazer o ataque de oportunidade. Mas, cara, eu tenho aqui um Master System 2, aquele que tem o Alex Kidd na memória, com a pistola Light Phaser, o cartucho do Rambo 3 na caixa com o manual. Você sabe que você é rico, né, cara? Você não, é rico. Cara, isso aí, assim, é da minha namorada, na realidade. Só que ela deixou... Então ela é rica. Eu sou rica! Ela é rica! Ela deixou comigo pra eu guardar aqui, pra eu cuidar. E eu tenho até um Intellivision aqui, cara, que... Deixou eu ir contigo pra te guardar? Não, pra segurar o namoro. Ainda mais agora de casa nova, né, Tim Blue? Ah, ô... É, tô ligado que isso aí vai entrar na partilha de bens quando a gente for casar e tal. Tô ligado que isso aí vai entrar na listinha, velho. Ela vai querer proteger o patrimônio dela. Isso aí, isso já custa muito dinheiro, cara. Só pra te avisar, velho. É, tô ligado. Mas é isso aí, galera. Espero que a galera tenha gostado. E deixa nos comentários aí os seus primeiros jogos, o primeiro console, o primeiro arcade. E conta a história pra nós aí. É isso aí, valeu, galera. Certo. Spider! Bom, galera, valeu aí, muito bacana aí relembrar vários jogos. Esse é o tipo do cast que eu acho que o cara tem que ouvir, assim, e, porra, esse jogo aqui, dá uma procurada lá, ver um videozinho, né? Porque vale a pena, sabe? Tipo, voltar nos jogos que a gente comentou ali, pra você realmente ver onde que começou esse negócio. E, pô, vários clássicos aí a gente podia ter mencionado, mas a gente vai mencionar no futuro, né? Tipo, Chevios, por exemplo, que era um jogo de nave. Kung Fu, que era muito parecido com o Dragon Ninja aí que a gente tem, o Bad Dudes. E é isso aí, galera. Valeu, e quem quiser me adicionar na rede social, nem perca tempo, porque eu não tenho mesmo. Mas quer falar, cara. Que rede social, pô? Falou. Vai ficar no limbo também. Esse vai mesmo, né, cara? Aliás, ele já tá no limbo, né? É isso mesmo. Bom, então, agora é a hora do nosso querido colega lá do Peixeira Cast fazer as suas despedidas e o seu jabá. Vitor, a palavra é tua, cara. Bom, pessoal, obrigado. Eu adorei gravar com vocês. Adorei. Novamente, né? Novamente, pessoa, cara, já estive aqui. Que não é da equipe que é, mais... cara, olha só. É verdade. Olha a influência. Mas, pô, foi um grande prazer. Eu adorei o convite, agradeço o convite. Vou pedir pro pessoal, mesmo como a galera falou aí, eu repetir. Comenta aí, cara. Conversa aí, que sempre eu tô olhando os comentários pra trocar ideia com a galera. Então, fique à vontade pra... Vai ter gente pra conversar, tá ligado? Eu. Nunca pensei, fica falando que nem um otário lá. E, tipo, vocês podem me encontrar lá no PeixeiraCast, que é o peixeiracast.machinecast.com.br, que lá a gente fala sobre filmes, séries, enfim, toda essa parte cinematográfica. atual e algumas coisas antigas também, mas é já um pouco mais raro, a gente deixa isso pro Machine tomar conta. E, bom, estamos aí, cara. Qualquer coisa, se precisar, já sabe onde me achar. Certo, Victor. Muito obrigado aí. Bom, pessoal, estamos terminando mais uma viagem no tempo aí. Eu acho que agora todo, já terminou, né? Todo mundo da equipe já deu aí os seus pareceres em relação aos games. Então o pessoal já vai poder conhecer melhor cada um de nós aí. Espero que todo mundo comente, como todo mundo pediu, já vou pedir novamente, comentem aí no site, comentem no Facebook, no Alvanista, comentem, é o que importa. E pra quem tem sistema iOS e quiser ir lá no iTunes e dar 5 estrelinhas ou uma, né, vai do gosto da pessoa, vai que a pessoa não gosta. O cara só precisa ir lá e fazer o clique, né, TeamBlue, é rapidinho, isso. Né? Isso. É, e se quiser deixar uma opinião lá sobre o cast também... Rapaz, sem problema, né? Ajuda eu acho bastante. Que se o cara vai lá pra dar estrela, que dê logo 5, velho. Esse negócio dá uma, deixa de ser canguinha. Libera essa estrela aí, meu irmão. Certo, pessoal. Então fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários. E, gente, será que vai ter off-topic? Será? Putz, cara. Será? Toda vez você faz essa pergunta, velho. Tá ficando chato. É que não, bordão de artista tá virando igual o Zu. Lembra, Timbu? Tá ficando igualzinho. É, quando ele não pode vir, né, cara? É a bronquinha, olha aí, olha aí. Né? Tá virando a bronquinha. Ó, que o Cigan foi minha escolha, viu? Ó, tá aqui a referência. Qual o número do cast? 34. Ouçam o cast 34 pra saber por que bronquinha. Olha aí. Boa. Certo, pessoal, então, até a próxima viagem no tempo. Tchau. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Pessoal, estamos aqui para dizer, né, que o cast ficou grande demais, então os e-mails e comentários vão estar num link lá direto no SoundCloud, não é, Edu? Edu que tá aqui comigo. É isso aí, TeamBlue. Então, se você quiser lá saber, conferir o que rolou, nós lemos lá os comentários dos nossos amigos lá do Facebook, do site, da Alvanista, os e-mails. Então, dá uma passadinha lá e confere os e-mails lá no SoundCloud. Isso. E nós vamos ler aqui, Eduardo, eu vou ler rapidamente aqui quem foi que a gente leu aí. A gente leu um e-mail enviado pelo Anderson Costa aí, Eduardo. E a gente também leu aqui um comentário lá na Alvanista do Teófilos. E no site, pelo Facebook, a gente leu um comentário do Darley Santos, do Luiz Guilherme, do Richelle Ítalo e do Thiago Ramos Melo. E nós lemos lá no comentário do Discos um grande comentário do nosso querido Ricardo Schima. E foi só muralha de texto, né, Eduardo? Só muralha de texto, cara. Dessa vez vocês detonaram com a gente aqui. Foi um ataque de muralha de texto atrás do outro. Eduardo começou preocupa, a leitura não. De meio no nível 1 e terminou no nível 37. É, rapaz, aqui o negócio. Eu saí daqui já nível Aldebaran. Eu já fico de braço cruzado já diante das muralhas de texto. Já. Pode mandar. Então é isso aí, pessoal. Fiquem agora com os off-topics. Se tiver, né, Eduardo? Vai que não tem, né? Né, cara? Vai que o podcast não coube. Mas... O link para escutar a leitura de e-mails está no post, certo, pessoal? O link, a leitura de e-mails vai estar lá no SoundCloud, ok? Certo, Eduardo? Tchau! Tchau, galera! Off Topic. Então, vamos pro cast. Olha o Zupão, dançando já. Dançando não, mas o Air Guitar, manja, já tô tocando aqui, velho. A música vem automático, né? Somos dois, cara. Então somos todos, cara, porque eu tô muito legal isso, a musiquinha aqui na cabeça ainda. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá. Quem que mandou e-mail falando da minha risada mesmo que eu esqueci? Um cara falando da minha risada. Todo mundo, né, Rei? Que falou que um teve coragem de falar. Falou que era com infarto, com um princípio de infarto. É, cara, tem hora que você ri que dá nervoso, cara. Você vai morrer, cara. Eu fico puto, alguém. A tua alguém... risada é aquela contagiante, que é legal de ouvir, engraçado. Assim. A risada do Blue é aquela que você ri da risada dele, você nem lembra mais isso. O que foi a coisa engraçada. É, mas é porque você, eu que cérebro me segurando, a Tiziana me bota aquela foto da tartaruga, nossa, cara. Que fazer, cara? Ela fez isso em dois casts seguidos, cara. O que eu posso fazer se eu tenho imaginação fértil e acho as coisas meu na internet? Meu Deus. Cara, pior que você rindo naquela hora, eu achei que você ia morrer mesmo, cara. Foi, pelo amor de Deus, alguém dá um tapa na cara dele pra ele acordar, ai, cara. Porque cara, você não viu a foto que eu postei no... Eu vi a foto que é bizarro, cara. Meu Deus, então vamos lá. Vamos. Galera, desculpe a minha meia hora de atraso aí, cara. Foram por motivos nobres, acontece, acreditem. A gente sabe, você é um herói da boa vizinhança. teve que salvar a Mary Jane de algum perigo. De novo. Não, cara, eu tive que salvar a mulher, ela nem era tão Mary Jane assim, mas enfim. Rapaz, eu joguei o comecinho. É, o comecinho que você tá no metrô, né? Aí tem uma parte que você pega uma metralhadora que tá assim parada e você fica atirando. Velho, veio uma porra de um zumbi atrás de mim, como é que eu vou saber? Eu tô atirando, cara. É. Mas olha só, a realidade é assim, é cara, assim. Entendeu? É verdade. Existe. Ainda mais você tá com... Imagina, você tá com uma metralhadora, a metralhadora faz um barulho infernal, cara. Você não vai ouvir o bicho vindo, uma legião vindo atrás de você, cara. Você não vai ver. Outra coisa também... Outra coisa também, cara, esse negócio de, tipo, dar tiro, todo mundo com arma. Cara, essa merda não funciona. No Left 4 Dead, eu acerto mais os meus amigos do que os zumbis, cara. Na realidade, você parece ia matar seus amigos na primeira, cara. Bem na primeira assim, leva, velho. Assim gente, vamos, eu joguei aí, vamos, viu, marcar, vamos marcar um dia pra gravar um cast aleatório. Vamos largar com qualquer nome essa porra desse cast. Gravar só falando sobre esse tipo de assunto, assim. Que nem o assunto tá whatever, que vem de repente. É, a gente tá falando sobre zumbi. Vamos voltar um dia, voltar a falar só sobre zumbi. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.